Querida, já fizeste a mala? Temos de ir para o aeroporto. Já está quase! Paizinho, tens algum espaço na tua mala? Não. Mas e aquela bolsa? Mas e se tu levasses? Não! Dá-me licença, menina Montana. Está aqui uma menina que quer falar contigo. Ela diz que é a média da loja dos doces. Queres que diga que não estás? Mas ela está mesmo aqui. Eu consigo vê-la. A não ser que a guarda-costas ache que não estás a vê-la. Desculpa, Ana. Não te vejo. A propósito, adoro esse top. Ei, Roxy, ela é a minha amiga. Ela pode entrar. Estás com sorte. Ela está cá. Ei! Eu vou ficar com os meus dois olhos bem abertos. Olá, Mary. Estava mesmo a precisar de ajuda. Consegues fechar a minha mala? Oh, as minhas amigas vão delirar quando souberem que fechei a mala da Ana Montana. Ah, tu és muito leve. Vá. Toma estas listas. Eu vim cá despedir-me e agradecer-te pelos bilhetes. O teu concerto foi demais. Obrigada. Agora começo aos saltos. Nós prestamos todo o tipo de serviços. Uau! Este tipo parece tal e qual um cantor que a minha mãe costumava ouvir. Ah, como é que chamavam o tipo? Acho que era o Destroça Corações. Oh, tu estás a falar do Robbie Ray? Sim, sim, é esse cantor. Ele teve algumas canções no top das 10 melhores. Por acaso foram 3 no primeiro lugar e 2 no quinto. Vídeo musical do ano, mas alguém conta? Ah, não posso crer! O senhor é o Robbie Ray! A minha mãe pensou que tinha morrido. Ela vai ficar feliz por saber que está vivo! Eu também estou feliz por saber isso. Bem, e que tal se usarmos essa alegria para fechar a mala? Calma, já vou tratar disso. Então, porquê que já não atua? Oh, não. Este velho cão já deixou de uivar há muitos anos. Cães a uivar? Era o álbum preferido da minha mãe. Não sentes saudades? Sim, às vezes sinto. Uau! Só uma coisa muito importante o podia fazer desistir de uma carreira como aquela. É verdade. Hoje em dia a minha vida é gerir a carreira da Ana Montana. E isso deixa-me muito contente. Queridas, está quase na hora do avião. Temos de ir andando para o aeroporto. Bolas? Eu não era capaz de viver comigo mesma se eu fosse responsável pelo fim da viagem artística do Robbie Ray. Uau! Bem, adorei conhecer-te. Espero que tenhas gostado do Hotel Tipton. Pelo fim da viagem? Bem, toca a andar! Ainda bem que os discos de vinil eram tão grandes, ele nem ia conseguir meter tanto cabelo num CD. Era o penteado da sorte. Muitos negócios à frente, grande festa atrás. Oh yeah! Antes do teu pai ser pai, ele era um espanto. Antes do meu pai ser pai, ele era um contabilista. Adições à frente, subtrações atrás. Não é a mesma coisa, pois não? Não. Tu devias ter visto a cara dele quando aquela miúda de bosta não o reconheceu. Não me interessa o que ele diz. Eu sei que ele tem saudades do palco. Ele até tinha um boneco! Ei, meninas! Meninas, olhem só para isto. Vejam. A etiqueta diz Robbie Palooza. Uau! O pai até tinha um festival. O meu pai tinha uma calculadora. Pois. Shh. Já viram como ele se divertia? Nem dá para acreditar. Tu tens uma voz incrível. Ele é sensacional. Qual é o teu talento? Bem, não gosto de me gabar, mas... E quando estou a transpirar, consigo fazer com os joelhos. Para com isso, ainda arranjas outro problema de pele. Oh, Robbie Palooza. Porquê é que vocês se lembraram de ver isto agora? Senhor Robbie, o senhor era incrível. O que é que aconteceu? Quer dizer, porquê é que não faz mais espetáculos? Isso já foi há muito tempo. Hoje em dia não tenho mãos a medir a tratar da Miley e aqui do Barulhos Bizarros. Francamente, pai, nós já somos quase adultos. Se tu quiseres voltar a uivar com os cães, por nós estás à vontade. Querida, isso já foi há mais de 10 anos. Tenho a certeza que nem o meu agente se lembra do meu nome. Robbie Ray, abre já essa porta. Isto não é a voz do teu velho agente, o Marty Klein? Parece-me que é. Mas que estranha coincidência! Muitos pertinhos. Onde é que está o meu destroça-corações? Aqui está ele. Olha só para ti, estás exatamente na mesma. Não, ainda melhor, odeio-te, adoro-te. Dá cá um abraço. Marty Maluqueiras, o homem das brincadeiras. Tive saudades tuas. Para, se não começa a chorar. E olha, aqui está o jeitoso de Jackson. E a belíssima Miley, com quem eu por acaso nunca falei. Nem estabeleci nenhuma espécie de contacto de qualquer tipo. Nem por telefone. Não faz mal, Marty, ele já percebeu. Ainda bem, porque eu não sei mentir. Olá, querida. Estamos no ano das loiras. Se por acaso tiveres algum talento, telefona-me. Então, Marty, tem alguma coisa interessante para contar ao meu pai? Não me apresse, o melhor fica sempre para a última. Está bem. Bom, eu liguei para a Roadhouse em San Diego. Se tu quiseres, para a semana que vem, tu, Robbie Ray, és o convidado especial. Senhoras e senhores, Marty Klein. Uou, vamos lá ter um pouco de calma. Tu saíste por causa dos teus dois bebés quando estavas no top. Olha para eles, Robbie. Bebés é que eles já não são. Eu acho que o Sr. Klein tem razão, pai. Oh, vá lá, pai. Tu gostavas de voltar a atuar. É a tua chance. Pensa bem, bonitão. Tu, as luzes, aquele palco, a multidão gritando. Robbie! Robbie! Está bem, ouçam, ouçam. Eu agradeço o que estão a tentar fazer, mas... E é claro que vais pensar no assunto. Fantástico, era isso que eu queria ouvir. E agora vou-me embora antes que resolvas abrir a boca. Adeus, boa sorte, senhoras e senhores. Marty Klein. Eu sei que tu já pensaste. Tu vais aceitar. Tu estás agradecido pela minha ideia. Senhoras e senhores... Miley Stewart! Anda, Lily. Uou, uou, uou, uou, esperem aí. Mesmo que eu reconsiderasse voltar a cantar, eu ia subir ao palco e ficava ali especado sem saber o que dizer. Oh, desisto! Estão prontos para levar com o cão? And proud, ZZ Top, they play on loud. Tu és o homem mais malvado que eu já conheci. Porquê? Mantiveste esse talento incrível hoje de todo o mundo que necessita dele desesperadamente. Tu és mesmo egoísta. Nem consigo olhar para ti. Ouve, querida. Digamos que eu estava a pensar em voltar a cantar. Eu não posso levar-vos comigo, nem deixar-vos sozinhos durante uma semana inteira. Mas há outra solução. Eu estive a pesquisar, fiz uns telefonemas e, na verdade, arranjei a solução perfeita. Apresento-vos diretamente da Casa Internacional de Amas, a responsável e adorável Inga. Guten Tag. Was ist das? Foi uma boa tentativa, Jackson. Mas nem penses que vou deixar esta jovem sozinha. Contigo. Eu já esperava essa resposta. E por isso contratei 3 amas. Good dog. Está til? Olha, não sei o que é que achas disso, mas eu sinto-me muito, muito, muito contente. Meninas, eu agradeço terem passado cá por casa, mas isto assim não ia resultar. Taxei alvo for coma. Robbie Ray era um grande sucesso na Suécia. Robbie Ray! Ah, destroça corações! Ya, ya! Uma coisa! Tu só tinhas de tratar de uma coisa! Pois, e tratei três! Tu sabes bem como eu gosto de me ceder! Então, meninas, quem é que quer vir apanhar umas ondas com o filho do destroça corações? É para já! Vamos lá! Ya, ya! Ya, vamos lá! Vá lá, pai. Eu sei que tu queres voltar. Miley, porquê é que me estás a pressionar? Porque eu sei o que sinto quando eu própria estou no palco. Tu já não te lembras dessa sensação? Não queres voltar a senti-la? É claro que quero, mas... Mas nada. Mas é uma palavra que se usa quando se tem medo de tentar. Aprendi isto com o meu pai. Oh, isso quer dizer que agora já me ouves. Ah, e tu devias fazer o mesmo. Oh, se queres saber a verdade, eu fiz uns telefonemas, mas não arranjei ninguém da minha confiança para ficar com vocês os dois. Então se arranjasse alguém, alinhavas nessa? Claro, ia ser giro, mas assim não há condições. Aí é que tu te enganas, pai, pois aqui está o meu plano de emergência. Não te preocupes, borracho. A Roxy trata das crianças da maior. Podes ir já tratar do teu cenário. Ora bem, filhos, já sabem, estou à vossa espera para ver o meu último concerto. Desejem-me sorte. Ei, hey, dá cabo delas, pai. Tu vais arrasar. Mas que linda cena. Um pai e uma filha a despedirem-se de uma forma muito sentida. Sabem o que é que isso me faz lembrar? Que tenho o meu carro a trabalhar e a gasolina está caríssima. Vamos embora. Senhoras e senhores, Marty Klein. Boa sorte, pai! Adeus, pai! Adoro-te! Dá para acreditar? O pai vai mesmo voltar a atuar. Só não me apetecia ter de esperar uma semana para o ver. Sim, estou em agonia. E já recuperei? Oh, o Cooper vai dar uma festa. Não me esperes. Deixas-me em casa da Lily? Aguentem os cavalos, crianças. O vosso pai deixou-me comandar. O que significa que até eu voltar, vocês não saem da minha vista. Tenho os meus dois olhos postos em vocês. O que é que ela quer dizer com essa? Crianças, boa noite. Boa noite, Roxy. Fechados, mas o meu cérebro está em alerta vermelho. Ai-ya! Mas o que é que se passa? Mas que horas são? 6 da manhã. Está na hora da corrida matinal. Corrida? Agora toca calçar os ténis e andor, andor, andor! Vocês agora estão no exército da Roxy. Mais rápido! O último a chegar vai ter de me estalar as costas. Eu ainda nem acredito que o teu pai esteve a atuar ontem à noite. Então, como foi? Ele ligou-te? Jackson! Bola, estás toirado. Nem penses nisso. A Roxy passou toda a noite assim. Não seria melhor falares com ela? Nem pensar. Se eu falar com ela, ela vai passar-se, vai-se embora, o meu pai volta mais cedo e mais uma vez vou arruinar o seu sonho. Porquê é que estamos a sussurrar? Porque a Roxy está por toda a parte. Ela está de olho em mim. Olha, estás a ficar paranoica. Não estou a vê-la por aqui. Ai, não? Toma. Bate-me com esta revista. O quê? Confia em mim. Acredita, bate-me lá. Ok. A Roxy é como um puma. Eu já não aguento mais. São só mais 5 dias. Faz isto pelo pai. Está bem. E destroçada. Roxy, não sabia que os fuzileiros faziam yoga. Oh, eu não aprendi isso dos fuzileiros. Aprendi quando fui fazer uma turnê à Índia com o famoso instrumentista Yo-Yo Ma. Ele chamava-me Yo-Yo Mama. Está a doer. Oh, é mesmo para doer. Senta a energia negativa a deixar o corpo. Liberta toda a raiva e frustração. Sim. Não é uma sensação fantástica? Pois, e daqui a uma hora já vão conseguir fazer isto. Preciso de ir à pedicure. Eu vou lá. Sim, é melhor, porque eu vou demorar um bocadinho a sair daqui. Ei, Jackson, vamos ao cinema. Achámos que ias gostar. Boa. Mas onde é que tu pensas que vais? Ao cinema? Com os meus amigos. Por favor. Está bem, já percebi. É sábado, tu queres ir divertir-te. Não sou eu quem te vai impedir. Não vais? Nem pensar, eu vou só buscar a minha mala. Vai ali, anda lá, vamos todos ao cinema. Oh não, não dá. Roxy, não me apetece ir ao cinema. E depois eu gostava de aprender a fazer aquela coisa com as pernas. Eu sempre sonhei em roer as unhas dos pés. Eu prometi ao vosso pai que olhava por vocês e é exatamente isso que eu vou fazer. Mas eu... Olha, eu quero ficar sentada na ponta, está bem? A Roxy adora bebidas grandes, mas as bebidas grandes não gostam da Roxy. Sabes que mais? Lembrei-me mesmo agora. É que temos de... Vocês sabem. Adeus. Esperem. Eu nem acredito no que fizeste. Não dá para acreditar. Estás zangado, não estás? Estou. O yoga não resultou contigo, pois não? Não. Tu precisas é de fazer acupuntura. Eu vou buscar as agulhas. Acabou-se. 5 dias? Eu não aguento nem mais 5 minutos. Jackson, onde é que vais? Vou a San Diego. Oh, pai, volta para casa. Jackson! Oh. Jackson, é claro que eu também tenho saudades dele. Da forma como ele canta logo de manhã, fazer panquecas, de vê-lo feliz quando chegamos a casa aos dois. Há 48 horas que ninguém me chama querida. Mas é por isso que eu vou buscá-lo. Mas Jackson, não importa o que nós queremos, mas sim o que ele quer. Jackson! Oh. Vamos embora, miúda. Ele não pode escapar. Mas Roxy, como é que... Olha, eu não estou só com os meus 2 olhos em vocês. Também estou com os meus 2 ouvidos. Vamos embora. É uma longa viagem. Não, acabei de chegar. Oh, que bom que ele é. O que é que disseste? Ele é demais. Pessoal, o Bobby Ray é um espetáculo. Uiva, Bobby, uiva. Andor, deixem o tipo descansar. Vão. Vá. Ei, filhos, o que é que estão aqui a fazer? Está tudo bem? Bem, a verdade é que... Jackson... Estávamos ansiosos por te ouvir tocar. Foi mesmo sensacional. Estou tão orgulhosa. Obrigado, querida. Mas tu sabes que eu só voltei a cantar porque tu insististe. Adivinha a última novidade. O Toby Keith já tem um cantor de abertura. Tu sabes quem é? Não digas, eu conto. És tu. Eu? 6 fantásticas semanas. E uma delas é verdade. continua, vai. Senhoras e senhores, Marty Klein. 6 semanas? Uau, isso é... bestial. É mesmo muito... bestial. A sério. Tu vais arrasar no Havaí. Com licença, Jackson. Miley, espera aí! Devem gostar mesmo do vosso pai para estarem dispostos a aturar a Roxy 6 semanas. 6 semanas? Então, amor, está tudo bem? Desculpa. Pelo quê? Por chorares? É isso, não queres que eu vá, basta dizeres. Pai, abandonaste a tua carreira para eu realizar o meu sonho. Não posso impedir-te de realizares o teu. Vocês são o meu sonho. Eu não abandonei a minha carreira porque fui obrigado. Eu desisti porque assim quis. Mas eu hoje vi-te no palco. Cantaste tão bem e parecias tão feliz. Estava. Mas fiquei ainda mais feliz quando vos vi entrar por aquela porta. Então quer dizer que já não vais fazer a turnê? 6 semanas longe dos meus bebés? Acho que ia ter demasiadas saudades. Não íamos aguentar. Podias fazer só a parte do Havaí, com a gente. Oh, mãe, rápido, tira já os rolos que tens da cabeça. O Robbie Ray ainda está aqui. Ah! Nem penses, rapariga dos doces. Ah! Sweet kiss, friends, you change a man, and that's a fact.